levar pra cama. Todo mundo jura, todo mundo ama. Antes do primeiro beijo sempre tem desejo, mas depois engana. Contigo foi ao contrário, tá no meu diário, escrito em pensamento. Que a gente era um casinho de amante, insignificante, agora é sentimento. Eu tinha outra pessoa, mas pedi separação. E quero te assumir como primeira opção. Larguei meu casamento com mais de 6 anos e tal, pra gente se acertar como um casal. E agora você diz que tá com medo de sofrer, que quer correr do jogo pra não se arrepender. Eu juro que não sou mais um canalha traidor. Eu quero te entregar o meu amor, que eu não tô mentindo, já tô separado. O que eu quero agora é ficar do seu lado. Eu me separei, eu me aventurei, e agora você tá dizendo que tem que pensar. Eu não tenho mais um coração bandido. Eu mudei de vida pra ficar contigo. Eu me separei, eu me aventurei, e agora você tá dizendo que tem que pensar. Então pensa direito, canta nosso sentimento. Antes do primeiro beijo sempre tem desejo, mas depois engana. Contigo foi ao contrário, tá no meu diário, escrito em pensamento. Que a gente era um casinho de amante, significante, agora é sentimento. Eu tinha outra pessoa, mas pedi separação. E quero te assumir como primeira opção. Larguei meu casamento com mais de 6 anos e tal, pra gente se acertar como um casal. E agora você diz que tá com medo de sofrer, e quer correr do jogo pra não se arrepender. Eu juro que não sou mais um canalha traidor. Quero te entregar o meu amor. Eu me aventurei, e agora você tá dizendo que tem que pensar. Bandido.